Estabilizado na final, gol. 1-0, 1-6, 0-6. 1-6-0-6, completa a final, torre 1-8-6-12, bom pouso. 1-8-6-12? Afirmativo. Obrigado, bom trabalho. Gol 1-6-0-6, estabilizado a final, passado e travado. 1-6-0-6, bem-vindo. Ciente do trem mais atrasado, tu pista livre, tudo autorizado, vem a turma 20 graus, com a dúzia nós. Ciente livre, pouso, call, 1-6-0-6. Solo agora os 3-0, bem-vindo, direito, ataque na minha escuta. Continua após Alfa Juliette, portão 05. Direito, na sua escuta, Alfa Juliette, portão 05 para o gol, 1-6-0-6. 714. Zona 714, controle Salvador, 120, decimal 8. Cliente, vai chamar 1208, perdemos um contato com Recife. Controle de Salvador, gol 9714. Gol 9714, acione identificação autorizada à chegada MAD, desce 2000 pés, que ligar no 017, está livre o ILS, reporte estabilizado. Cliente, 1714, 2000, reportaremos estabilizado, mantendo ainda a high speed. Alisa, velocidade. Nicolas. Afirmativo, 05, fiscal. Center, acho que tá chegando um rapaz pra balizar, gente, obrigado. Ô, Salvador, boa noite. Poderia confirmar só a saída prevista pra Marcel? Do tá 3-1-2? Uca. Obrigado. Controle Salvador, eu fui de boa noite, Sené 6258, com informação brava. Sené 6258, acione identificação autorizada à chegada MAD, BS3 no TES, que negar 1017. 25 autorizada à chegada MAD, BS3 no TES, que negar 1017, o Sené 6258. Xeré 6258, vou direto Duna. Direto Duna, Xeré 6258. Azul 4062, boa noite, acione identificação autorizada à chegada MAR, PS 4000 pés, QNH na 067. 4000 na MAR, 1047. Salvador, tá 3289 na ponte 240 para 160 na Promacé, abraço. Tá 3891, acione identificação atrasada à chegada Bonfim, questão 050. Adiante para os 50 na Bonfim, tá 3891. Salvador, gol 1805. Comandando 805? Afirmativo, 390 Natal, 805. Você já aprovado 370, aceita o que é o 439? 337. 37 Natal aprovado, volta pro Zulu 10, decola 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar 5-0-1-1 no código transponder, controle 120.8. Beto, 18, meia dúzia. Chama 6258 10 pro Zulu 10, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. É 2000, está autorizado, vai reportar estabilizado, chama 6258. Sindicato baixo travado, tem pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, com 7 nós, 197 no 4.